Nós queremos uma Câmara mais transparente, uma Câmara mais próxima do cidadão, que o cidadão tenha acesso, um acesso facilitado, e por isso também não há dúvidas nenhumas. Nós temos que colocar como prioritário, colocar uma estrutura ao serviço da tecnologia digital dentro da Câmara Municipal. E eu acho que nós ainda não temos esse passo totalmente. E vamos ser obrigados a dar. Nós temos que preparar para que a Câmara dê respostas mais rápidas, que o cidadão esteja mais próximo, os nossos munícipes com facilidade que consultem, porque há aqui um objetivo claro, que é um objetivo da transparência, que é fundamental na Câmara e que não podemos ter ninguém, pode ter a noção que a Câmara Municipal é de uma pessoa só, ou é do Presidente, ou é do Executivo. A Câmara é dos munícipes.